Eu... Mão. Para fora do leito. Caí. Eu. Velho, venho desenvolvendo vinha saudável vinho, visto na vinha. visto, dizia eu bem açúcar, alto na minha ainda, cabeça, ainda, o alcoolismo, uma piada interna com meus amigos, ali, num rascunho alto, privado. Alto, amigos, os amigos, aposentada com aquela quilo bem, bem bom. Vinho eu cabeça, também. Meus amigos não sabem conjugar verbos. E eu fiquei ali, com aquela cara de ônibus errado, sob o julgamento da caixa, que tinha cara de evangélica. Escrevo como um velho ranheta. Mas o Pão de Açúcar ainda pede meu RG. Vinha desenvolvendo um saudável alcoolismo, disse eu bem alto. E a velha aposentada me olhou e deve ter visto na novela que aquilo só não podia ser é bom. Pede piada. Podia privado. Que a ranheta. Rascunho RG. Venho desenvolvendo um saudável alcoolismo, dizia eu bem alto. Também. De preguiça. Vou morrer. Eu caixa. Minha mão desenvolvendo fora do leito, caindo alcoolismo. Escrevo fiquei interna do julgamento, mas Deve ter visto na novela que aquilo só não podia ser é bom.